vem curtir, vem dançar. Você vai se amarrar. Esse som me conquistou. Vem, vem curtir, vem dançar. Você vai se amarrar. Esse som me conquistou. Eu te quero, vem menina. Eu vou botar pra cima. DJ Michel das Pedras te conquistou. E o DJ Aldo, Sistema Transformes, Evolution, dá um show. E vem do Acará com toda a força, arrastando a multidão. Carreta, Panela, Salto e Evolution, a mais nova sensação. Produções em mixagens. Produções em mixagens. DJ Alan, o respeitado de Mojó. Vem dançar.